Se ligue. Se ligue. E aumente o volume. Você está na melhor. Rádio Sul Goiana. Rádio Sul Goiana. Evangelização. Música. Notícia. Esporte. Prêmios. Rádio Sul Goiana, ZYH 769, 5.000 watts de potência, transmitindo em onda média 560 kHz, uma empresa de comunicação da emissora Sul Goiana de Quirinópolis Limitada. Rádio Sul Goiana, a rádio que tem compromisso com você. Você está ouvindo Sertão Neja. Rádio Difusora de Jataí, Rádio Sul Goiana de Quirinópolis e Rádio Santa Helenense de Santa Helena de Goiás. Emissoras que integram a Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Só aqui tem sertanejo de raiz. Sertão Neja.